Lágrimas encharcam minha cara. Lágrimas encharcam minha cara. Oh, MP. Do vocal na produção. 2-0-0 sempre, sempre, sempre. São bons retoques, isso é sentimento. Olhos vermelhos, atento, observe o espelho. A cada que escorre no momento, a cada sentimento sobre gotas expressadas, se tornando sensos vagos, refleto de resultados que influenciam a questão emotivada, situação pulsiva, visível e executada. Enquanto o vento seca, que escorre na cara, a cada passo sofre consolo na tese rimada. A cada correção do giro do ponteiro, vermelho, vermelho, sangue do tiro que causa muitas dor de perda que só é encontrada na memória. Até quem usa o metal não se arrepende, mas chora em afeto da dor que atinge a alma. Perda, emoção, felicidade, advertências, causas que embalam do pequeno ao mais vivido. Diz como não chora. Tá bom, grande mito. Lembranças me fazem chorar. Sentimentos que enxergam o olhar. E isso só me faz lembrar o que eu passei e vou passar. A cada momento que penso, a cada alegria que sinto, a cada dor é divertido, expresso na cara com riso. Cada queda ocorrida na infância bem mais. Quando éramos criança foi mais. Do amor a distância vai mais. São várias. A minha cara sucedendo um novo livro nunca lido. Tema vida tendo aprenda como título, que dá de início a questão de tantas que por motivo escorreram encharcando a cara. Engolir seria como sufocar até a morte. Um grito de virada automático e bem mais forte. Mas enxugar é a única alternativa. Da calma que nos une, eu tenho a luz que dá saída. Reflita no momento ou entenda como nada. Enquanto no momento, lágrimas encharcam minha cara.